Quebec, acionamento portão 5, tá 3520. Autorizado, deixem os aqui. Reportará, 3520. O 5317 pronto para o táxi, POB 90, temos autonomia de 3 horas e 46 minutos, ao pé na São Luís. Trip 5317, prossegue até através de meia dúzia, observa o tanto puxando, assim que o tanto der condições, o senhor prossegue via pátio Índia. E o ajuste me 2. Você vai ter que esperar o tanto puxar na meia dúzia? Era o 5, já iniciou. Afirmativo. E a parte índia. O tanto tá recuando um pouco mais aqui para facilitar a passagem do colega. Bom oi, Trip. Obrigado, Trip. Para vocês também. Valeu. Autorizado a linha decolar, 110 graus, 112 nós. Linha decola, 3520, tem 74 a bordo, 3 horas e 42 até no Recife. Quatro Recife, 3h42. No ponto de espera chama pronto, 1012 o ajuste. Ativo, ponto de espera chama pronto, 3520. espera da 10 Pro 7520. Lima tem. A Lima tem, 3520. Decolou Zulu 8, 1935. 1935, bom dia 5317. Salvador, boa noite, 5317. 5317, sobe 380, sai da mão. 380, possibilidade de voar direto Momo? Mantenha a saída, 5317. Mantendo a saída, 5317. 5, desce para 2.000 pés, 1.012, chegada bom. 2.000 pés, 1.012, 1.012, bom. Salvador, 1.8, 1.06, Delta. 1.8, 2.000 pés, chegada Mare, 1.012. 2.000, chegada Mare, 1.012. Controle Salvador, 3520. 190, pouca vigilância, 3520. 190, na saída pouca, 3520. 5317, chama agora Recife no 2685, alterna 1-3-3-6-5-5-3-1-7. 2685-3-3-6-5-3-1-7. Dan 3520, chama agora Recife, 1-2685, alterna 1-3-3-6-5-3-5-2-0. 1-2-6-5, 1-3-3-6-5, bom dia, 3520. Bom dia. O noite no mesmo, vetor sequenciamento, vai curvar agora à esquerda na proa 050, limite localizador. Autorizado LS, rota estabilizado, noite no meio. 050, repórtero estabilizado. 9075, número 2, vetor sequenciamento, vai curvar agora à direita na proa 230. 230, limite dessa proa, magnética de Simbra 120. Na proa 230, magnética 120 para Simbra, o 9075. Afirmativo, redução para 200 mais. 75, reassume na proa de Duna, autorizado LS. Proa de Duna, LS, X-Rail no 9075. 806, 18116, estabilizar a torre 118612. Obrigado, boa noite. Boa. Boa noite, voo 1816, baixando trabalho visual. Boa noite, 1-6, tráfego avistado, ajuste no 011, vento agora de 1 no 0 graus, 612 de nós, pouso autorizado, pistão 0, gol 1-8, 1-6. Pouso autorizado.